pra mim. Não diga nada, nos teus olhos vai nascer a madrugada. Sonha pra mim, um sonho lindo. Nos teus olhos vejo um filme colorido, um momento de esquecer esse mundo absurdo. Esse mundo absurdo.